Benefícios do devoto fiel. Você sabe quais são os benefícios, Bimala? Não, são ilimitados, são muitos. Quais são? Nós vamos falar daqui a pouquinho no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 22. Ah, mas é claro que Deus é fiel. Falar que Deus é fiel é chover no molhado. É isso, Bimala. E tudo em relação a Deus, Deus é o mais fiel. Então o certo é falar assim, Deus é o mais fiel, porque Krishna é o mais tudo. Então ele é o mais fiel. E o devoto fiel, mas devoto de Deus, né? Porque tem devoto de tantas coisas, né? Eu sou devoto da comida, eu sou devoto sei lá do que, eu sou devoto do santo, eu sou devoto do time de futebol. Tá. Eu sou devoto de qualquer negócio. Agora, estou falando aqui, nós estamos falando do devoto de Deus, aquele que conhece Deus, aquele que serve Deus. Benefícios do devoto fiel, que serve Deus e que é fiel a Deus, e mais nada. Estamos falando, ou vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre o Festival Transcendental Hare Krishna. Vamos ler também o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Se eu não falar demais. Tá bom, Bíblia. Por que tem que falar disso? Você não gosta que eu falo de mim? Ah, mas nesse caso tem que falar. Tá bom, então vamos ler o livro Krishna, se eu não falar demais. Ai, não é fácil não. Então vamos lá. Vamos ver os benefícios do devoto fiel com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso 22 do capítulo 9. Você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica ali e você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Tá bom? Então tá bom. Então vamos tentar cantar o verso 22 do capítulo 9. É o conhecimento mais confidencial. Ananyaschintayo mam. Tá, vou tentar de novo. Ananyaschintayam tomam. Jejana pariupasate. Tesham nityabhyuktanam. Yogakshemam vahamyaham. Tradução é o frio, Bimala. Nossa, um dia tá suando igual um porco velho. Depois está morrendo de frio. Tá bom, já parei de falar. Ananya, nenhum outro. Chintayanta, concentrando. Man, em mim. Je, quem? Jana, pessoas. Pariupasate, adoram corretamente. Teshan, seus. Nitya, sempre. Abhyuktanam, fixado em devoção. Yogakshemam, necessidades. Vahami, trago. Aham, eu. Tradução completa. Mas aqueles que me adoram com devoção, meditando em minha forma transcendental, para eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. Deus falando pessoalmente, sem intermediários. Nossa, esse verso aqui é lindo, irmão, mas tem muitos detalhes, né? Não é? Muita gente já viajou nesse verso aqui e não entendeu nada. Mas aqueles que me adoram com devoção, eu gosto daquela outra versão desse verso, tá? Com devoção exclusiva, né? Como fala aqui a palavra Ananya, nenhum outro, né? Que não adora nenhum outro. Mas aqueles que me adoram com devoção, meditando em minha forma transcendental, para eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. Agora os detalhes, né? Bom, já viu os benefícios do devoto fiel a Deus, aquele que adora a Deus com devoção exclusiva. Uma pessoa, agora os detalhes. Krishna falou, agora Prabhupada explica. Uma pessoa que é incapaz de viver um momento sem a consciência de Krishna. Tá vendo? Pensa que é fácil ser um devoto fiel. Primeiro tem que conhecer e saber quem é Deus, né? Normalmente as pessoas não sabem, não têm a mínima noção de quem é Deus. Fazem a maior confusão aí, inventam seu próprio Deus e etc, né? Ou então coloca alguém no lugar de Deus. Mas aqui está falando da pessoa que conhece Deus e que é incapaz de viver um momento sem a consciência de Krishna. Ele não pode fazer nada além de pensar em Krishna 24 horas por dia, ocupando-se no serviço prático e amoroso a Krishna, ouvindo, cantando, lembrando, oferecendo preces, adorando, servindo aos pés de lótus, prestando outros serviços, cultivando amizade e se rendendo completamente ao Senhor Krishna. Então, esse é o devoto fiel, né? Que está sempre pensando em Deus, está sempre servindo Deus. Para essa pessoa, Krishna traz, preserva o que ele tem e traz o que lhe falta. Mas é para essa pessoa, não é para qualquer um. É para qualquer um que fizer tudo isso, né? Primeira coisa, não viver um momento sem a consciência de Krishna. Rupa Goswami falou que um segundo sem consciência de Krishna é a maior loucura que existe, né? Por isso que quem não é consciente de Krishna é louco. Tais atividades são todas auspiciosas e plenas de potências transcendentais. Na verdade, elas fazem o devoto perfeito em autorrealização. Então, seu único desejo é obter a associação da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isto se chama Yoga. Yoga é isso, né? Yoga em português. A palavra Yoga em português é a conexão, a ligação, a união. Então imagine, né, você conectado 24 horas por dia na internet. Já imaginou, sabe como funciona, né? Agora você imagina você conectado em Deus 24 horas por dia. Isso se chama yoga. A união, a ligação, a conexão. Então, pela misericórdia do Senhor Krishna, tal devoto, conectado, ligado, unido a Ele, 24 horas por dia, em consciência de Krishna, tal devoto nunca retorna a esta condição de vida material. Shema, se refere à proteção misericordiosa do Senhor Krishna. Está vendo? Krishna traz, primeiro, preserva o que ele tem, traz o que falta e ainda protege esse devoto. Esse devoto fiel. O Senhor Krishna ajuda o devoto a atingir a consciência de Krishna através da yoga. E quando ele se torna plenamente consciente de Krishna, o Senhor o protege de cair numa condição de vida miserável. Você vê proteção, manutenção, tudo, né? Para o devoto fiel, para aquele que está sempre, sempre ocupado em pensar em Deus. Como fala aqui a tradução. Sem nenhum outro pensamento, sem nenhuma outra atividade, sem nenhuma outra ideia, né? É como acontece na quarta iniciação, né? Quando o devoto ele recebe a iniciação de sannyasa, a ordem renunciada da vida, ele ele faz o voto de servir Deus com o corpo, a mente e as palavras. Então, com o corpo ele só serve Deus, Krishna. Com sua mente ele só pensa em Deus, Krishna. E com suas palavras ele só fala em Krishna e coisas relacionadas a Krishna. Então esse é o verdadeiro devoto fiel, né? Iniciado ou não, se ele serve Deus com o corpo, a mente e as palavras, esse é o verdadeiro devoto fiel. Isso 24 horas. E é muito, não, mas isso aí, pô, isso aí é fanatismo, isso aí é loucura, isso não existe. Tanto existe que as pessoas comuns fazem isso em relação a dinheiro, em relação à mulher, em relação ao netinho. É, né, netinho? Ah, meu netinho é isso, meu netinho. Nossa, fala o dia inteiro. Canta as glórias do netinho o dia inteiro. Aí o netinho fica aborrecente, o adulto mete o pé na bunda do vovozinho, da vovozinha, fica com vergonha dele e etc. e por aí. E se der tudo certo, né? Se der tudo certo, os dois vão morrer e vai acabar essa relação. Acabou, nunca mais. Nunca mais vão se ver, nunca mais vão ter nada. Imagine, né? Você cultivou uma coisa temporária e miserável que acaba e nunca mais volta. É, e o que fica vivo morre junto, né? Fica um morto vivo. Tá, já parei de falar, Bima. É, tá adorando a pessoa errada, tá cantando as glórias da pessoa errada, tá servindo a pessoa errada, tá fazendo tudo errado. Resultado, vai dar tudo errado. Agora eu parei. Bom... Você manda eu falar, depois você corta, tá louco. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, não é qualquer Bhagavad Gita, é O Bhagavad Gita Como Ele É, não é qualquer livrinho, não é qualquer gitazinho, é O Bhagavad Gita Como Ele É, traduzido por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, né? Tem que pagar um pouquinho. Pagar o papel, pagar o imposto, pagar o transporte. Nossa, tanta coisa para pagar, né? Mas mesmo assim, os devotos fazem um preço bem acessível para todo mundo, né? Você clica aí, Livros de Prabhupada, já cliquei, já abriu aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já apareceu a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Aí você desce mais 4 livros que você encontra aí o Bhagavad Gita Como Ele É, edição normal, tá? O mesmo conteúdo, só que num preço bem mais acessível, né? Uma impressão mais barata, um papel mais barato, uma foto mais... É tudo mais barato, né, Bima? Economia, né? Esse aí você encomenda um também, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? O que, que é, Bima? Ah, tá. Então, isso. Então vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece... Está combinado? Eu falei, já está combinado, Bima. Já estamos depois do Gita, isso. Não é fácil não, viu? Está dormindo, hein, Bima? Bom, então vamos falar do festival... Falar não, vamos fazer o convite. Vamos, você... Posso falar, Bima? Poxa, a vida é hoje, hein? Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Ainda dá tempo para muita gente, dependendo do país, o estado, a cidade. Por quê? O festival acontece no sábado e no domingo. Ou no sábado ou no domingo, isso. Legal, né? Se acontecesse dois dias seguidos, nossa. Você já viu nascer grama em parque de diversão, Bima? Aí não dá. Quem sabe no futuro, né, então? Bom, tem templo que é todo dia, né? Tem templo que faz tipo um festival todo dia, né? Todo dia tem palestra do Bhagavad Gita, o padrão de Prabhupada, né? É, o padrão de Prabhupada. Tá bom, já parei de falar, Bima, falar do festival. Então, você está convidado a cantar, já falei, tá. Então, faz contato antes para ver se o festival acontece no sábado ou no domingo. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Mas faz contato antes, tá? Para não perder pernada, pergunta se está aberto ao público. É, porque com essa pandemia aí, tem lugar que está aberto, tem lugar que está fechado, tem lugar que está fazendo, tem lugar que não pode público. É cheio de história, né? Abre, fecha, você sabe da história. Combinado, então está combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? Programa responde, de novo não. Tá bom, Bima. Qualquer dúvida entra em contato com a gente. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, canto 4, capítulo 24. Oh, Krishna Balarama, nada que coceira aqui, viu? Tem alergia de frio, Bimala. Eu estou engraçadinho. Não, sou sem graça, Bimala. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama, nada que cruz pesada. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 24, entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Paramos onde íamos ouvir a tradução do Bhagavad Gita, falando das pessoas demoníacas que relutam em se render a Deus, Krishna. E lá no Bhagavad Gita 7.15 diz o seguinte... Namanduskritino muda prapadyante naradama mayaya pahrita gyana asuram bhavam ashrita. A tradução em português é: o dever do Senhor Shiva é muito perigoso, porque ele lida com a energia da deusa Kali, ou Durga. Em outra pintura popular, A deusa Kali, às vezes, é vista de pé sobre o corpo prostrado do Senhor Shiva, o que indica que, às vezes, o Senhor Shiva tem que cair ao solo para impedir a deusa Kali de matar os demônios. Como o Senhor Shiva controla a grande energia material, a deusa Durga, os adoradores do Senhor Shiva atingem posições muito opulentas neste mundo material, sob a orientação do Senhor Shiva. Ah, tá, tem um ponto, é verdade, tem um ponto aqui. Tá, vou ler de novo. Como o Senhor Shiva controla a grande energia material, a deusa Durga, os adoradores do Senhor Shiva atingem posições muito opulentas neste mundo material. Sob a orientação do Senhor Shiva, um adorador do Senhor Shiva obtém toda a espécie de recursos materiais. Em contraste com isso, um devoto de Deus, ou um adorador do Senhor Vishnu, aos poucos torna-se cada vez mais pobre em posses materiais, porque o Senhor Vishnu não trapaceia os seus devotos, fazendo-os enredarem-se materialmente com suas posses. É, o Senhor Krishna é como bom pai, né? É como bom pai que não dá riqueza para o filho que vai se perder, que vai se degradar. Aliás, além de não dar, ele tira, né? Se vê que o filho vai se dar mal, então para proteger o filho ele tira o dinheiro, tira a opulência, né? O Senhor Vishnu, o Senhor Shiva não, o Senhor Shiva vai dando dinheiro, deixa, dá e dando corda para os caras se enforcar, né? Quer se enforcar? Então toma mais corda aí. O Senhor Vishnu dá inteligência a seus devotos internamente, como afirma o Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 10. Teshan satata dyuktanam bhajatam priti purvakam dadami buri jogantam jenamam upayanti te. Em português: aqueles que sempre se dedicam a mim e me adoram com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Assim, o Senhor Vishnu dá inteligência a seu devoto para que ele possa progredir no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Uma vez que o devoto nada tem a ver com qualquer classe de posse material, ele não cai sob o controle da deusa Kali ou da deusa Durga. O Senhor Shiva também está encarregado do modo da ignorância. É, ele que controla o modo da ignorância neste mundo material. Sua potência, a deusa Durga... Calma, estou ladinhando a página... Sua potência, a deusa Durga, é descrita aqui como aquela que mantém todas as entidades vivas na escuridão da ignorância. Tanto o Senhor Brahma quanto o Senhor Shiva são encarnações do Senhor Vishnu, mas o Senhor Brahma está encarregado da criação, ao passo que o Senhor Shiva está encarregado da destruição, a qual ele executa com o auxílio de sua energia material, a deusa Kali ou a deusa Durga. Está vendo? Muita gente acha Brahma, o primeiro filho de Deus, o grande controlador. Não, ele é um encarregado. É encarregado de criar. Depois Shiva é encarregado de destruir. Então, Krishna, que é o Deus Supremo, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o controlador de tudo e de todos, a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Então, quem é ambicioso, né? E todo mundo deve ser ambicioso nesse sentido. Quem é ambicioso de verdade, quem ambiciona o melhor, quem ambiciona o maior de todos, deve adorar Krishna e mais ninguém, né? Porque Krishna é a única pessoa digna de adoração. Então, quem está adorando qualquer outra coisa ou pessoa, está adorando a coisa ou a pessoa errada. E vai se decepcionar, é uma questão de tempo. É melhor adorar o manda-chuva do que os encarregados, né? Deixa eu ver onde eu estava aqui. Então, o Senhor Shiva está encarregado da destruição, a qual ele executa com o auxílio de sua energia material, a deusa Kali ou a deusa Durga, Assim, este verso descreve o Senhor Shiva como aquele que acompanham perigosas potências, e esta é a verdadeira posição do Senhor Shiva. O grande sábio Maitreya continuou: meu querido Vidura, devido à sua natureza piedosa, todos os filhos de Pratinabarri levaram muito a sério, de corpo e alma, as palavras de seu pai, e, com estas palavras em suas mentes, dirigiram-se ao ocidente para cumprir a ordem de seu pai. Neste verso, Shadavá, significando piedosos ou bem comportados, é muito importante, especialmente no momento atual. Esta palavra deriva-se da palavra sadhu. Sadhu perfeito é aquele que... Sadhu em português é santo, né? Santo perfeito é aquele que está sempre ocupado no serviço prático, transcendental e amoroso a Deus, Krishna. Esse é um santo de verdade. Os filhos de Pratinabarri são descritos como sadhava devido à sua perfeita obediência a seu pai. O pai, o rei e o mestre espiritual são tidos como representantes da suprema personalidade de Deus, de modo que devem ser respeitados como o Senhor Supremo Krishna. É dever do pai, do mestre espiritual e do rei dirigir os seus subordinados de tal maneira que, em última análise, eles se tornem devotos, plenamente imaculados do Senhor Supremo Krishna. Este é o dever dos superiores, e é dever dos subordinados obedecer às suas ordens de maneira perfeita e disciplinada. A palavra shirasa, em suas mentes, também é significativa, pois os pratetas aceitaram as ordens de seu pai e guardaram-nas em suas mentes, significando que eles aceitaram-nas com plena rendição. Enquanto viajavam, os pratetas depararam com um imenso reservatório de água que parecia tão grande como o oceano. A água deste lago era tão calma e tranquila que assemelhava-se à mente de uma grande alma, e seus habitantes, os seres aquáticos, pareciam muito pacíficos e felizes por estarem sob a proteção de semelhante reservatório de água. A palavra Sa-Samudra significa próximo ao mar. O reservatório de água era como uma baía, pois não estava muito distante do mar. A palavra Upa, significando mais ou menos, é usada de muitas maneiras, como por exemplo na palavra Upapati, que indica um esposo, mais ou menos. Isto é, um amante agindo como esposo. Upa também significa maior, menor ou mais próximo. Considerando todos esses pontos, o reservatório de água visto pelos pratetas durante sua viagem era na verdade um lago ou uma grande baía. E, ao contrário do mar ou oceano que tem ondas turbulentas, este reservatório era muito calmo e tranquilo. Na verdade, a água era tão límpida que parecia a mente de uma grande alma. Pode haver muitas grandes almas, especuladores, meditadores e devotos de Deus, ou devotos puros de Deus, e também são chamados de grandes almas, mas é muito raro encontrá-las. É possível encontrar muitas grandes almas entre os meditadores e os especuladores, mas é muito raro encontrar uma verdadeira grande alma, um devoto puro do Senhor Krishna, que é plenamente rendido ao Senhor. Como fala aqui no Bhagavatam, né? Samahatma Sudurlabha. Bhagavatam, não, Bhagavad Gita 7:19, é o Bhagavad Gita mesmo. É o livro Bhagavata, pronto. Tá bom, errei, mas é o livro Bhagavata. Então lá diz, né, que é muito raro, é raríssimo encontrar um verdadeiro devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, né? A mente do devoto é sempre calma, tranquila e sem desejos, porque ele é sempre Aniyabilashitashunyam. Em português, não tendo outro desejo, além do desejo de servir a Deus, Krishna, como seu servo pessoal, amigo, pai, mãe ou amante conjugal. Devido a seu contato com Krishna, o devoto é sempre muito calmo e tranquilo. Também é significativo que dentro daquele reservatório todos os seres aquáticos também eram muito calmos e tranquilos. Como os discípulos de um devoto refugiam-se em uma grande alma, tornam-se muito calmos e tranquilos, não se deixando agitar pelas ondas do mundo material. Este mundo material é muitas vezes descrito como um oceano de ignorância. Em semelhante oceano, tudo é agitado. A mente de um grande devoto também é como um oceano ou um lago bem grande, mas não é agitada. Como se afirma no Bhagavad Gita 2.41, Viava Sayatmika Budir Ekeha Kuru Nandana. Em português, aqueles que estão fixos no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna não se deixam agitar por nada. Afirma-se também no Bhagavad Gita 6.22 que Jasmin istito na dukena gurunapi vichalyate. Em português, mesmo que sofra algum reveses na vida, o devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, nunca fica agitado. Portanto, qualquer pessoa que se refugie numa grande alma ou num grande devoto torna-se pacífica. Na coleção Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.149 afirma-se que Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta. Em português, o devoto do Senhor Krishna é sempre pacífico, porque não tem desejos, ao passo que os meditadores, as pessoas comuns e os especuladores têm muitos desejos a satisfazer. Essa é a diferença, né? Alguém poderá argumentar que os devotos têm desejos, pois eles querem voltar ao lar, voltar ao Supremo. Mas esse desejo não agita a mente deles. Embora deseje voltar ao Supremo, o devoto fica satisfeito em qualquer condição de vida. Consequentemente, usa-se a palavra Maham Maná neste verso para indicar que o reservatório de água era calmo e tranquilo, como a mente de um grande devoto. Naquele lago havia diferentes classes de flores de lótus. Umas eram azuladas, outras... Ah, para aqui. Tá bom, então vamos parar aqui nesse verso. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todas as respostas, todo o conhecimento com todos os detalhes, estão à sua disposição de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora... E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí não tem jeito, tem que pagar mesmo. Tem que pagar imposto, pagar transporte, pagar tudo. E um preço super acessível, né, Bimala? É, porque os devotos, eles basicamente fazem quase a preço de custo, né, só para manter... a distribuição de livros. Você clica aí, já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Além disso, ainda facilitam, parcelam, né? Essa loja aí é dos amigos, né? Dos amigos de Krishna, é verdade, né? São amigos de Krishna, tá? Não estou falando o nome da loja, e sim quem está na loja, né? São amigos de Krishna e dos devotos de Krishna, né? Então você clica aí, já cliquei, tá? Já apareceu aqui o Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Você já encomenda a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Tá, que é, Bimala? No... Amigos de Krishna pode confundir com outra coisa. Tá bom, então são tudo gente boa lá. Pronto, acabou. Não é fácil, não é, essa Bimala, viu? Bom, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que o Senhor Chaitanya cantava. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Tá louco? Essa sua cidade aqui, a gente sente frio e calor ao mesmo tempo. É brincadeira, viu? Ô, cidadezinha mardita! Que mal karma que tem essa cidade, Bimala. Não chove, não... É, mas faz frio, faz calor. Tá, já parei de lamentar. Ah, uma condicionada assim. Os sintomas de almas iludidas e condicionadas é isso. Ela vive ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu. Tá bom, já parei aqui. Paramos onde o rei Nriga. O rei Nriga começou a falar a história dele, começou a contar a história dele, né? Calma, Bimala, estou ladeando aqui. Estou salvando aqui. O rei Nriga procedeu com a narração da história de sua degradação causada por suas atividades karmakanda. Ele era muito disposto caritativamente e já tinha dado tantas vacas. E ele disse que o número era igual à quantidade de poeira na terra, das estrelas no céu e da chuva. De acordo com as cerimônias ritualísticas védicas, um homem disposto caritativamente é comandado a dar vacas aos sacerdotes brâmanas. Na declaração do rei Nriga, parece que ele seguia esse princípio avidamente. Entretanto, como resultado de uma pequena discrepância em sua ação, ele foi forçado a tomar nascimento como lagarto. Por isso é recomendado pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita que quem for disposto caritativamente e deseja obter o benefício de sua caridade deve oferecer seus presentes para satisfazer Krishna. Dar caridade significa realizar atividades piedosas. Como um resultado de atividades piedosas, a pessoa pode ser elevada aos sistemas planetários superiores. Contudo, promoção aos planetas celestiais não é garantia que a pessoa nunca cairá. Em vez disso, do exemplo do rei Nriga, está definitivamente provado que atividades lucrativas, mesmo se forem muito piedosas, não podem nos dar vida bem-aventurada eterna. Agora imagine, né? Atividades inferiores a estas, né? Vixe, aí, meu amigo, você está se enrolando cada vez mais nas leis de ação e reação. Está cada vez mais grudado na roda do tempo, na roda do samsara. Como está afirmado no Bhagavad Gita, o resultado do trabalho, seja piedoso ou impiedoso, é certeza de atar um homem, a menos que seja executado como sacrifício em nome da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O rei Nriga continuou a dizer que as vacas dadas em caridade não eram vacas comuns. Cada uma delas era muito jovem e pariu somente um bezerro. Elas estavam cheias de leite muito dóceis e saudáveis. Todas as vacas foram adquiridas com dinheiro que foi ganho legalmente. Além do mais, seus chifres eram banhados a ouro, seus cascos eram adorados com placas de prata e estavam cobertas com capas de seda que eram bordadas com pérolas e colares. Ele declarou que todas essas vacas, valiosamente decoradas, não foram dadas a nenhuma pessoa indigna, e sim foram distribuídas a sacerdotes brâmanas de primeira classe, os quais ele também decorou com roupas finas e ornamentos de ouro. Os sacerdotes brâmanas eram bem qualificados, nenhum deles era rico, e seus membros familiares estavam sempre em carência das necessidades da vida. Um sacerdote brâmana de verdade nunca acumula dinheiro para uma vida luxuriosa, como os governantes ou os comerciantes fazem, e sim sempre se mantém numa condição de pobreza, pois sabe que dinheiro desvia a mente para caminhos da vida materialista. Viver dessa forma é o voto de um sacerdote brâmana qualificado. E todos esses sacerdotes brâmanas eram bem situados nesse voto exaltado. É voto de pobreza, né? Todos eles eram bem versados no conhecimento védico. É, pobreza material, só que eles eram ricos no tesouro do amor a Deus. Todos eles eram bem versados no conhecimento védico. Eles executavam as austeridades e penitências requeridas em suas vidas. Eram liberais, assim reuniam o padrão de sacerdotes brâmanas qualificados. Eles eram igualmente amigáveis com todos. Acima de tudo, todos eles eram jovens e bem aptos a atuar como sacerdotes brâmanas qualificados. Além das vacas, eles também ganhavam terra, ouro, casas, cavalos e elefantes. Aqueles que não eram casados ganhavam esposas, criadas, cereais, pratas, utensílios, roupas, joias, mobília doméstica, carruagens e etc. Essa caridade era bem realizada como um sacrifício de acordo com os rituais védicos. O rei também declarou que não somente ele doou presentes aos sacerdotes brâmanas, mas realizou outras atividades piedosas, como cavar poços, plantar árvores na beira da estrada e instalar tanques nas rodovias. O rei continuou: apesar de tudo isso, infelizmente uma das vacas do sacerdote brâmana aconteceu de entrar no meio das minhas vacas. Sem saber disso, eu novamente a dei em caridade a outro sacerdote brâmana. Quando a vaca era levada pelo sacerdote brâmana, seu dono anterior a reclamou como sua e afirmou: essa vaca foi dada a mim anteriormente, então como é que você está levando ela embora? Assim houve uma discussão e briga entre os dois sacerdotes brâmanas e eles vieram a mim e cobraram que eu peguei de volta uma vaca que eu tinha dado em caridade previamente. Ouve agora, Bhima: dar alguma coisa a alguém e depois levar embora é considerado um grande pecado, especialmente na relação com o sacerdote brâmana. Quando ambos os sacerdotes brâmanas cobraram o rei a mesma reclamação, ele simplesmente ficou confuso como isso aconteceu. Depois, com grande humildade, o rei ofereceu a cada um deles 100.000 vacas em troca da única vaca que causou a briga entre eles. Ele apelou a eles que era servo deles e que aconteceu algum erro. Assim, a fim de retificar isso, ele implorou para que eles fossem muito bondosos com ele e aceitassem sua oferta em troca da vaca. O rei apelou fervorosamente aos sacerdotes brâmanas para não causarem sua queda no inferno por causa de seu erro. A propriedade de um sacerdote brâmana é chamada Brahma Swa, e de acordo com a lei de Manu, não pode ser adquirida nem pelo governo. Ambos os sacerdotes brâmanas insistiram que a vaca era deles e não podia ser levada sob nenhuma condição. Nenhum deles concordou em trocá-la por 100.000 vacas. Assim, sem acordo com a proposta do rei, ambos os sacerdotes brâmanas deixaram o local com ira, por pensar que sua posição legítima foi usurpada. Depois desse incidente, quando chegou a hora do rei deixar o seu corpo, ele foi levado a Dhyamaraja, o superintendente da morte. Dhyamaraja perguntou se ele queria primeiro desfrutar os resultados de suas atividades piedosas ou primeiro sofrer os resultados de suas atividades impiedosas. Dhyamaraja também sugeriu, porque o rei executou tantas atividades piedosas e caridades, o limite do desfrute de Niga seria desconhecido para ele. Não havia praticamente fim para a felicidade material do rei, mas apesar dessa sugestão, ele estava confuso. Ele decidiu primeiro sofrer os resultados de suas atividades impiedosas e depois aceitar os resultados de suas atividades piedosas. Assim, Dhyamaraja imediatamente o transformou num lagarto. O rei Niga permaneceu dentro do poço como um grande lagarto por um longo tempo. Ele disse para o Senhor Krishna: apesar de ser colocado numa condição de vida degradada, eu simplesmente pensei em você, meu querido Senhor Krishna, e minha memória nunca foi vencida. Parece que essas declarações do rei Niga, pessoas que seguem os princípios de atividades lucrativas e obtêm alguns benefícios, não são muito inteligentes. Ao ser dada a escolha pelo superintendente da morte de Dhyamaraja, o rei Niga poderia primeiro aceitar os resultados de suas atividades piedosas. Em vez disso, ele pensou que seria melhor primeiro receber os efeitos de suas atividades impiedosas e depois desfrutar os efeitos de suas atividades piedosas sem perturbação. No total, ele não desenvolveu consciência de Krishna. A pessoa consciente de Krishna desenvolve amor por Deus, Krishna Prema, e não amor por atividades piedosas ou impiedosas. Por isso, não está sujeita aos resultados dessa ação. Como está afirmado no Brahma Sanhita, um devoto, pela graça do Senhor Krishna, não fica sujeito às ações resultantes de ações lucrativas. De alguma forma ou outra, como resultado de suas atividades piedosas, o rei Niga aspirou ver o Senhor Krishna. E ele continuou a dizer: meu querido Senhor Krishna, eu tinha um grande desejo de que algum dia eu fosse capaz de vê-lo pessoalmente. Eu acho que minha tendência a realizar atividades ritualísticas e caritativas, combinada com esse grande desejo de vê-lo pessoalmente, capacitaram que eu mantivesse a memória de quem eu era na vida prévia, mesmo apesar de me tornar um lagarto. Uma pessoa assim, né, que lembra de sua vida passada, é chamada de Jati Smara. Meu querido Senhor Krishna, você é a super-alma sentada no coração de todos. Existem muitos yogis místicos que têm olhos para vê-lo através dos Vedas e Upanishads, a fim de alcançar a posição elevada de serem iguais em qualidade com você. Eles sempre meditam em você dentro de seus corações. Apesar dessas pessoas santificadas, exaltadas, poderem vê-lo dentro de seus corações constantemente, elas ainda não podem vê-lo olho no olho. Por isso estou muito surpreso que sou capaz de vê-lo pessoalmente. Sei que eu estava dedicado a tantas atividades, especialmente como um rei. Apesar de eu estar no meio da luxúria e opulência e estar sujeito a tanta felicidade e miséria da existência material, eu sou tão afortunado de vê-lo pessoalmente. Pelo que eu sei, quando alguém se torna liberado da existência material, pode vê-lo dessa forma. Quando o rei Niga elegeu receber os resultados... Imagina, né? Além de ver Deus cara a cara, face a face, pessoalmente, ele ainda estava falando com Deus, né? Bom, gente boa, esse livro, Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito fácil. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, E na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que ir para essa loja Hare Krishna, né? O link está passando aí, ó. Clica aí, Livros de Prabhupada. Já cliquei, pronto. Já fomos para lá, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também com todos os detalhes no décimo canto. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayagopijanavalabha Girivardhari, Jayagopijanavalabha Girivardhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yamuna Chiravana Chari, Yamuna Chiravana Chari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayagopijanavalabha Girivardhari, Jayagopijanavalabha Girivardhari, Shuranandana Bhajanarangana, Shurananda Braja Janaranjana, Yamuna Chiravana Chari, Yamuna Chiravana Chari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Ase Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai.